suportar a crueldade, a humanidade em decadência. Ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres. Quem será que vai levar o maior tombo? Vejo a parte bem sucedida materialmente puxar do bolso algumas migalhas e novamente achar que estão colaborando com o mendigo que pede esmola. As granfinas enfiam a mão no fundo da sacola, jogam uma moeda, viram as costas e vão embora. Que ajuda é essa? Queira me explicar. Onde um cara nunca se levanta, continua no mesmo lugar. E ao escurecer, como é que vai ficar? Ele procura um lugar pra se deitar. Mas a noite é longa e demora, o frio é intenso e ele chora. Abandonado pelo mundo, seu destino é esse. Ser maltratado e humilhado, véi, vai ser assim. Mais uma vez a palavra de Deus é confirmada, onde ele é o princípio, meio, fim da estrada. Todos te abandonaram, mas Deus não. Felizes são os que sofrem a perseguição. Por isso, mano, não fique desesperado. Lembre-se de Jesus e ficarás aliviado. Pois ele é a fonte da vida e nele está a resposta. Tenha fé em Deus, aguarde sua volta. Pode demorar, mas tenho certeza que ele vai voltar. Pois ele é a fonte da vida e nele está a resposta. Tenha fé em Deus, aguarde sua volta. Pode demorar, mas tenho certeza que ele vai voltar. Precisamos de Jesus, meu irmão. Só ele te salva e dá vida eterna. Precisamos de Jesus, meu irmão. Precisamos de Jesus, meu irmão. Só ele te salva e dá vida eterna. Precisamos de Jesus, meu irmão. Enquanto muitos trabalham para se segurar, seus filhos que nasceram é preciso sustentar. Outros ficam vagando pela rua o dia inteiro. A idade vai chegando e vem a falta de dinheiro pra comprar um pisante, um bermudão, uma peita, tomar um refrigerante fim de semana e na feira. Seus pais com muita dificuldade ganham pouco, pagar as contas fim de mês, maior sufoco. Abandonou a escola cedo demais, foi ignorante, não quis ouvir seus pais, se enturmou com a molecada da quebrada. Sumia no mundo, passava dias sem voltar pra casa. E sua mãe, coitada, desesperada. Com 15 anos cometeu seu primeiro delito. Deu azar, foi preso, ficha no distrito. A partir daquele dia era perseguido. Altos B.O.s, altos assaltos, se formou bandido. Andar armado e drogado era sua sina. Virou patrão da merla e da cocaína. Se achava o tal carro zero, com 18 anos de idade era respeitado na cidade. Até que um dia a casa caiu, dormiu no ponto. E agora, na rua era temido, na cadeia ele chora. Não adianta aloprar, nem querer tirar onda. Só quem foi lá sabe como é que é. Uns dias de rosa, comprou uma faca, ficou garantido, faz parte da roda. Bateu de frente no pavilhão com um inimigo seu, que há anos paga por um crime que não cometeu. Na hora do banho de sol vamos acertar aquela parada. Por sua culpa estou preso sem dever nada. Mas bem na hora do confronto um detento gritou: cadê o amor de Deus em seus corações? Já não basta o lugar que vivemos, pra que mais confusões? Perdoe ele, mano, perdoe ele, irmão. Precisamos de Jesus, meu irmão. Só ele te salva e dá vida eterna. Precisamos de Jesus, meu irmão. Precisamos de Jesus, meu irmão. Só ele te salva e dá vida eterna. Precisamos de Jesus, meu irmão. Tenho certeza que Jesus é o nosso Salvador. Morreu por nós, demonstrou seu grande amor. Lavou nossos pecados, morreu com grande dor. E só ele merece o nosso resplendor. Se hoje passo fome pelas ruas, meu irmão, posso morrer, mas quero ter Jesus no coração. Acostumado a viver de migalhas nesse mundo,